conhece desde menorzão. E eu gosto dela, mocota, irmão. Cê nem tá ligado no esquema louco. E vários perdidos que nós dava doido. Cê tá ligado no que eu vou falar. Mas ela cresceu e sua mente mudar. Só quer saber dos maloqueiros e pá. Então joga a bunda, pode começar. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malocas que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malocas que vai te enlouquecer. Então novinha, repare no que eu vou te dizer. Senta, senta pros malocas que vai te enlouquecer.